É o regresso da Orelha Extra depois das férias ao éter. Olá a todos. O início com a formação escandinava Angles 9. É o disco lançado através da editora portuguesa Clean Feed. Chama-se Injuries. E ficámos no início da emissão de hoje, precisamente com o tema que lhe dá o título. Fiquem então por aí, temos por aqui muita música, seja ela jazz, pop rock ou outra, qualquer do nosso agrado. E vamos continuar de seguida com um excelente disco rock and roll para a dupla canadiana Cousins. Chama-se The Halls of Require e o tema muito apropriado para o verão, que ainda continua. Other Ocean. Oh,

terceiro disco na carreira da dupla britânica Daniel O'Sullivan e Alexander Tucker, são, claro, os Grumbling Fur. Este novo chama-se Preternaturals. Dois temas que cabem dentro da primeira das duas horas de Orelha Extra: Neil Maxon Fan Club e All the Rays. E continuamos com a excelente singer-songwriter norte-americana, um dia alguém lhe há de dar o devido valor, isto é, dizer que a senhora é uma excelente cantora e intérprete dos seus próprios temas. É mais um excelente disco, este seu novo trabalho, que se intitula Trouble and Love, e vamos ficar precisamente com o tema que lhe dá o título. Falamos de Mary Gauthier. At the downtown, near the Roosevelt Baths, $48.50 if you pay in cash. Spanish television up through the floor. Desk clerk, don't look up when I walk by anymore.

Dupla italiana Come On Tigre, exatamente Tigre e não Tiger. Este é o seu primeiro álbum, chama-se precisamente assim, com o nome da banda. Intitulam-se um coletivo, já que por aqui há muitos músicos a colaborar, para além dos dois membros originais e músicos que vêm de várias proveniências geográficas. O tema com que estreamos esta longa duração dos Come On Tigre chama-se A World of Wonder. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeira das duas horas. De seguida vamos ouvir um músico que já não escutávamos há bastante tempo. É um dos nossos músicos favoritos dos Antípodas. Esteve à frente e continua a estar, já que a banda regressou ao altivo desses seminais neozelandeses de Clean. Falamos de David Kilgour, acompanhado pelos Heavy Aids. Novo álbum através da Merge Records, chama-se End Times Undone. Vamos chegar com o tema inicial, Like Rain. Yeah, I love the sun. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Para trás fica o David Kilgour, o regresso com um novo disco, chama-se End Times Undone, o tema foi Like Rain, e a editora Analog Africa já nos habituou a excelentes e imperdíveis compilações, eis que surge mais uma, esta dedicada ao grande mestre expoente máximo da música Siriá, que nasceu em Camatá, um município do estado do Pará, no Brasil. Infelizmente, mestre Cubijó já desapareceu, mas fica agora esta compilação para todo o mundo, através da Analog Africa, como dissemos, que tem o título precisamente desse estilo musical, Siriá. Mestre Cubijó e seu ritmo, dois temas a rodarem por aqui na Orelha Extra para estrear precisamente este disco, Mambo do Martelo e Caboclinha do Igapó. We'll be right back. compilação Siri A, Mestre Cupijó e Seu Ritmo. Os temas foram Mambo do Martelo e Caboclinha do Igapó. Minutos finais da primeira das 2 horas de Orelha Extra, com Fernando Cabrita. Também 49th Hour, do álbum de Clara Lewis, Heads.

Gravações efetuadas em 1984 por Mick Hobbs, que aqui neste disco reeditado, ou melhor, editado só agora, em 2014, assina como Officer. O disco chama-se Ossification. Mick Hobbs contou com a colaboração de outros músicos, como Tim Hodgkinson, Tom Cora ou Zina Parkins, para falar só nos três nomes mais conhecidos. Sai agora, precisamente como dissemos, estas gravações. O disco chama-se Ossification e os temas escutados no início desta segunda e última parte de Orelha Extra foram Dynamite e Anagrams. She saw the mist. Composições de David Lang, interpretação do quarteto vocal feminino Anonymous Four, no álbum Love Fail, desta vez foi The Hood and the Vine, e vamos prosseguir com a artista californiana Christine Lirio, que assina como Nima, sai a cassete See, Feel, Real, os temas vão ser Found You e New City Grip. Oh, carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Segundo trabalho na carreira desta banda de Brooklyn, Nova York, que acompanhamos por aqui desde já há algum tempo, desde os primeiros singles, chamam-se The Above. O disco intitula-se Waterbury Street, para hoje foi Coming Around, e o último Swans, de regresso aqui, To Be Kind, e este Screenshot. Thank you. no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no ear. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Despite what you have heard, cannot cage this bird, the sparrow on the wing longs to hear you sing. Once you have opened your heart to its church, you find that the sparrow won't come to its perch. Such a fact, can it be taken back? Once you have opened your heart to its church, you find that the sparrow has come to its perch. Stringfellow a revisitar parte da sua carreira a solo nesta compilação do título I Never Said I'd Make It Easy. Desta vez o tema foi Sparrow. E juntas as duas norueguesas Jenny Wahl e Susanna Wallumrod. From the O disco está assinado como Jenny Val and Susanna, chama-se Meshes of Voices. Estreia por aqui com I Have Walked This Body. E a excelente reunião de músicos polacos neste Inner City Ensemble. O CD tem como título Two, vem dividido em duas partes, White and Black. Da parte White, para hoje o tema 2, White 2. Thank you. E vão ficar já por aqui as nossas despedidas, final de mais duas horas de Orelha Extra. Para o fim, Andrew Bird de Things Are Really Great Here, sort of, o tema Drunk by Noon, e depois ainda, possivelmente, as Ho Ho Hi Ho Ho de Yoshimi Peewee, do último Gamel. Tchau. Once was a poodle, thought he was a cowboy. And he lived in a cage the size of his thumb. And though his white horse was a box of toothpicks, he galloped around till he was hit by a car. Sometimes I flap my arms like a hummingbird, just to remind myself I'll never fly. And sometimes I burn my arms with a cigarette, just to pretend I won't scream when I die. If my life was as long as the moon, I'd still be jealous of the sun. If my life lasted only one day, I'd still be drunk by noon. Yes, I'd still be drunk by noon. Stay in bed and watch TV all day. And on my deathbed, I'll get all the answers, even if all my questions are taken away. If my life was as long as the moon, I'd still be jealous of the sun. And if my life lasted only one day, I'd still be drunk by noon. I'd still be drunk by noon.